Jump. Me dê luz neon, luz neon, yeah. Infamous, sem condição. Me dê luz neon, luz neon, yeah. Infamous, sem condição. Yedelsin Row, mero grafiteiro, é o que eu sou. Preso várias vezes por meu irmão, apenas um rebelde nessa nação. Num acidente, tudo mudou. Veja bem, sou um condutor. Pro bem ou pro mal, a escolha é o que faço aí, na moral. Agora o governo quer me ver morrer, colocar atrás de mim a DOP. Mas pode vir com tudo, não vou temer. Absorvo energia, superpoder. Destruo inimigos com punhos e correntes. Contra mim não existe oponente. Voando para o alto vou fazer o caos. Como um meteoro, destruição total. Me dê luz neon, luz neon, yeah. Infamous, sem condição. Me dê luz neon, yeah. Infamous, good song. Então diz aí o que iria fazer se descobrisse o seu poder. Iria usar isso para o bem? Ou então não ajudaria ninguém. Entenda que seu karma é sua trajetória. Tudo influencia na sua história. Por isso se você é um egoísta, não pode ser do bem, aí não insista. Tento controlar a vontade do mal. Acho que eu não sou uma pessoa normal. Desejo todo instante a destruição. Meu karma deve ser a pura maldição. E não existe nada que me possa parar. Sanidade nessa vida me faz respirar. Realmente eu não sei o que há dentro de mim. Que se dane esse mundo, agora vivo assim. E não existe nada que me possa parar. Sanidade nessa vida me faz respirar. Realmente eu não sei o que há dentro de mim. Que se dane esse mundo, agora vivo assim. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like, compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Me dê luz neon, luz neon.